Registramos ainda as mensagens eletrônicas que chegam à redação, como a do deixista de Bandeirantes, no Paraná, o Rubens Ferraz Pedroso, que registra o SIMPO 443333, ainda o SIMPO 45333 e 45344 na frequência de 9.750 kHz, com receptores RedSum RP300 digital e DGEN DE1103 digital, com antena RC3 FM e antena caseira RGP3SW, mais amplificador indutivo de RF DXCB-V1. Obrigado, amigo Rubens, por mais esta grande contribuição no programa Onda DX. E não podemos deixar de registrar o informe do Rodolfo Grimm, que mora em São Bernardo, São Paulo, e está sintonizado na frequência de 9.750 kHz, banda de 31 metros, no horário das 20h12 às 22h15 UTC, usando receptor DGEN DE1103 e antena horizontal 6 metros. O seu SIMPO 35552. Quem nos escreveu foi o ouvinte Anselmo de Paula Camargo, também de Bandeirantes, no Paraná, que registrou os SIMPOS 34443, 33433, na frequência de 9.750 kHz, na banda de 31 metros, com receptor Sony ICF-SW7600 e antena telescópica, das 22 às 23 UTC. E aqui, próximo à Rússia, o nosso ouvinte Sami Niemelainen, que mora em Joensuu, na Finlândia. Ele está sintonizado na programação em português, na frequência de 9.750 kHz, das 22 às 22h40 UTC. Ele usa o receptor Zhangzhen ATS-909X e antena Wire. Nosso abraço aos ouvintes da Finlândia. E você não pode ficar de fora. Escreva para a Voz da Rússia. Envie sua carta, seu informe e faça parte dessa grande família que é o auditório da sua emissora preferida. Eis o nosso endereço de correspondência. Anote! Serviço em português da Voz da Rússia. Rua Piatnitskaya, 25, CEP 115, 326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@rubr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo! Olá, amigos ligados no programa Onda DX da Voz da Rússia. Aqui é Leonardo Ferreira, direto de Lagoa de Dentro, na Paraíba. A rádio Voz da Coreia do Norte, tem sido regularmente sintonizada no Nordeste do Brasil, na frequência de 15.245 kHz. A emissora transmite diariamente nessa frequência, por volta das 19 horas, pelo tempo universal. O programa emitido em espanhol é uma versão compacta de notícias na visão do governo da Coreia do Norte. Neste ano de 2013, a Rádio Tabajara da Paraíba comemora os seus 76 anos de transmissões. A terceira emissora mais antiga do Brasil tem sua sede na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. A emissora, logo no início de suas atividades, ocupava o aspecto das ondas curtas pela banda tropical. Ela já transmitiu a cultura paraibana nos idiomas inglês e francês. Ao longo de sua história, a emissora passou por muitos problemas, entre eles o controle nas mãos de pessoas que acabaram não cuidando corretamente da rádio. Hoje, a Tabajara continua transmitindo, mas apenas no rádio em AM, na frequência de 1.110 kHz, e em FM, na frequência de 105.5 MHz. E a rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista ainda não voltou a transmitir na sua frequência de 9.765 kHz, na banda dos 31 metros. Recentemente, até a transmissão, que ainda havia em 4.885 kHz, também foi interrompida. O que será que está acontecendo com a emissora? E agora a dica da semana. Monte o seu posto de escuta. Se você quer ser bem-sucedido na escuta de rádio em ondas curtas, é importante que você tenha um local específico para a escuta de suas emissoras preferidas. Neste local deve ter uma mesa pequena, cadeira, se preferir uma antena long-wire, um caderno, lápis e o fundamental, o seu rádio receptor. Então, com tudo montado, vamos às escutas! Bem, amigos, espero que tenham gostado das informações desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. E ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais uma edição do programa que é emoção do rádio Onda DX. Esperamos pelo seu informe QSL e seu áudio. Escreva ondadx@yahoo.com. Jonas Bernardino no comando, sempre pronto para atender ao seu pedido e fazer desse programa o triunfo das emissões em ondas curtas. Onda DX, unindo os apaixonados pelo rádio. Pessoas como você que fazem a história de emissoras como a Voz da Rússia, da Svidaniya, Paká. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.